Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Eu serei o host de hoje, Lucas. Tô aqui depois de 2 semanas ausente, então quando contarem os episódios a participação no final do ano, eu provavelmente vou levar alguma punição. E à minha direita está o Jomon. Não existe punição aqui. Aquilo lá de participação era só uma curiosidade que estão levando a sério demais. E diretamente do Japão está o Jeff. O pior é que os caras levam a sério e é quem falta, né? Tipo, eles ficam com medinho, assim. Né? A gente só fez um levantamento, né? Eu comprei um novo equipamento aqui pra cozinha. Que é estranho, porque... Equipamento é profissional, Lucas. É, fala equipamento porque eu não queria falar o que é a marca. Não tô afim. Eu só faço propaganda no Game Pass, não tô afim de fazer de outras coisas. Mas é... Mas o que esse equipamento faz? É aquela fritadeira com ar lá quente. Você abre a gavetinha, põe as coisinhas, você não usa óleo. É air fryer, né, que é isso aí. É air fryer, vai. Mas só que tem a... Você só consegue falar por marca isso aí? É que é uma marca? Então, isso eu não sei. É que o que eu comprei foi naquela loja lá que vende um monte de coisa maluca em shopping. É um pouco careira, mas... Que tem um canal de TV. Que tem que canal de TV. Que fica passando no canal. E eu vou ser sincero, eu era muito cético em relação ao gosto, né, disso aí. Porque, pô, meu, fritura, quando você põe um óleo, dá aquele gosto a mais. Como é aquele pastelzinho de feira, aquela batata frita no óleo... Tudo, né? A morte mais perto é parte do sabor. É prazerosa. Mas eu vou confessar que o negócio fica bom, de verdade. Então, eu acho que eu tô conseguindo comer com mais qualidade. Tô até com menos, acho que espinha na cara, sendo sincero. E pera, quanto tempo você tá comendo isso? Faz 2 semanas que eu não participo no cast. Então, a notícia que eu ia soltar depois de 2 semanas. Ah, tá, tudo bem. Quer falar, pô, 1 semana já notou a... A cada de espinhas aí virou propaganda mesmo. Aí sim, né? Mas eu curti bastante, é um negócio que eu recomendo. Ainda mais na nossa economia fodida que o óleo tá custando bem caro. Dá pra... Mas tipo, você vai fazer um negócio à milanesa, fica da hora ou fica... Então, fica a milanesa acho que eu não lembro. É que tem uma caradezinha e depois pode botar uma panelinha dentro. Aí dá pra você fazer até omelete, sabe? Fica bom pra caramba. Mas o que eu fiz muito foi, tipo, batata frita, foi colocar bife de frango, assim. Eu ainda não fui muito criativo com as coisas bem malucas, né? Mas do dia a dia, assim, o que eu como é super fácil, né? Eu vou lá, abro a gaveta, jogo o negócio, você põe o tempo e fechou. Aí você vai fazer o que você tem que fazer da vida, volta depois de 20 minutos, o negócio tá pronto. Daqui a pouco o cara tá comendo uma cubana aí. O quê? A cubana, que é aquilo lá que é tipo banana frita, palmito frito, bife frito. Eu queria comprar uma, mas minha esposa não deixa. Ela não gosta. Oxe, por quê? Mas. Eu não sei. Eu sei que eu quero comprar, mas às vezes aí eu fico em dúvida, né? Porque esse bagulho ele varia de preço, tipo, a variação de preço é muito alta dele. Aí eu nunca sei se eu tenho que comprar o top pra ficar gostoso. Ou se eu comprar o meia boca, aí eu, sei lá, eu, na minha cabeça vai ficar tipo, isso aqui deveria ser melhor. Porque eu quis economizar um tanto. Aí eu fico meio meh. Não sei, entendi. Eu precisava do incentivo da minha esposa. Compra logo essa bosta. Aí tipo, seria mais fácil pra mim. Mas eu vou te falar, tem o lixeira mesmo, baratinho. Tem o top e tem o topperson, que aí é um negócio... De luxo, né? Eu comprei o top. Então, o que eu tô falando aí é um modelo, assim, até que bacana. Mas eu recomendo, Jeff. Recomendo bastante. Dá pra você jogar seu joguinho gacha lá enquanto deixa fazendo o negócio. Vamos ver se eu compro. Acho que ano que vem só. Durante a TGS, ocorreram várias entrevistas com a Capcom em relação ao Monster Hunter Rise. Acho que é a primeira vez que eu escuto isso, mas tinha um embargo nessas entrevistas, e finalmente esse embargo acabou. Então a gente consegue ver as informações novas sobre o jogo. Eu tenho uma lista aqui de novidades e a gente vai passar por cada uma delas para ver o que realmente vai impactar muito no jogo ou não. Não teremos armas novas e também não vamos ter o Prowler. Que é o gatinho. É, o Prowler, pra quem não sabe, é jogar com o gatinho palico lá. Eu acho, tipo, o esperado, ambos, porque eles não iam querer fazer provavelmente animação pro gatinho com os Airbugs lá, com a teia do Spider-Man. É, provavelmente isso também. Se bem que o gatinho subir parede, ele podia as garrinhas dele sair. Ah, mas é mais voando, né? Mas é mais o modo aranha, não sim, subir a parede. Ele entra no chão e sai, teletransporta mesmo. Ele não podia ficar nas costas do, sei lá, do bicho? Não, mas esse é você joga só com o gatinho. Meio tipo, você não é o Hunter, você é o gatinho. É. Ah, que... ah então não. Então, coisa chata, velho. É, eu acho chato. Tinha que cair isso porque é chato, não porque eles não trouxeram. É, deve ter gente que gosta, mas... É, o Palico ainda vai ter. Vai ter o Palico lá e o Palamute. Mas não vai ter pra jogar sozinho com eles. Se bem que jogar com o Palamute sozinho ia ser também chato, né? Talvez desse pra inventar, né? É que era uma adição do Generations isso, né? E aí ficou só naquele por comemoração, sei lá, e aí caiu. E eles não vão adicionar nenhuma outra arma pra substituir isso. É, com relação à arma nova, eu acho que já tem uma gama muito grande de armas pra todos os gostos, sinceramente. Eu não lembro de cabeça agora se a World introduziu alguma. Não. Talvez não. Acho que são 14. São 14. Eu não lembro a última vez que adicionaram alguma coisa. Que eu lembro que foi a Insect Glaive no de 3DS, que era nova. Pra pular. É, pra pular essa. Então, eu não me sinto assim muito triste com essa notícia. Ainda mais que eu uso duas armas no jogo só. Das versões anteriores, quais, sei lá, é normal não ter adição de nova arma ou sempre tinha uma ou outra? Varia, eu acho, né? Se vai ter ou não. Eu tô tentando lembrar se alguma geração, o World não teve. É. Então pode considerar que aí que na quinta geração de Monster Hunter não teve nenhuma. É, o que eu posso comentar é que eu joguei do Wii, do 3DS pra frente, né, os Monster Hunters. Eu não fui assim da origem no PSP e... Tem muita versão antiga que eu não joguei, então isso eu não posso te responder. Eu acho que aquelas armas de mudança lá, de que uma Switch encaixa X, na outra... eu acho que isso é do Tri. Aí no 4 foi Insect Glaive que você falou e na quinta não teve nada, no World. Mas assim, convenhamos, tipo, você já vai ter essa coisa nova, né? Então eu acho que meio que já vale por uma arma nova, todas as armas terem um moveset novo de ficar usando teia. Sim, sim, eu concordo. Eles vão ter que refazer moveset de muita arma aí. Tem bastante novidade pra superar a necessidade de uma arma nova. Então, ainda mais pra quem vai jogar a primeira vez Monster Hunter, meu Deus. Você não vai conseguir jogar todas as classes. Eu acho que não, né? A não ser que você jogue muito. 1000 horas aí. A próxima novidade é que não teremos voice chat e também não vamos ter compatibilidade com o app do Nintendo Switch Online. Então a gente vai ficar só nos textos, basicamente. É. Assim, na época que eu jogava Monster Hunter de 3DS, eu até jogava com pessoas desconhecidas aleatoriamente online. Se cada um sabe o que tá fazendo, dá pra se virar bem até. Mas o problema é depender disso. Mas vocês não conversavam por texto? Eu não sei, não. No Monster Hunter tinha por usar o microfone do 3DS, que provavelmente é um lixo? Eu lembro que não tinha. Era na base de jogar mesmo, assim, não tem nem como se comunicar direito. Talvez um símbolo ou outro. Mas quando joga com um conhecido, baixa aí qualquer aplicativo pra conversar em sala de chat, assim, por voz, aí já resolve a situação. É, eu acho que a Capcom ligou o foda-se, né? Pro Switch, pro app. E não que seja desculpa, né? Mas como, sei lá, o foco é ser portátil, é se reúne todo mundo no mesmo lugar, os seus desgraçados. Mas... Só espero o Corona passar. Ah, espera nada, pra mim, aqui no Japão já passou. Vocês ocidentais não tem que jogar Monster Hunter. Nossa, mas acho que é isso, não tem comentário, né? Não tem o que falar, velho. Os caras não querem deixar a gente falar, então que fique assim, né? É o jeito Nintendo de ser. E agora três notícias novas com relação ao hub do jogo, né, no geral. As Event Quests vão ter que ser baixadas, que são aquelas quests especiais que geralmente dão roupinhas, né, diferentes, estilo Mega Man, se não me engano. O hub também de 4 players clássico vai estar presente. Não vai ter o modelo do World que cabe 16 pessoas. É, vai ser o 4 ao invés de 16. É, não tem aquele navio lá com uma galera girando lá. E a gente vai ter separação de Village Quest com Online Quest, que provavelmente são as quests principais do jogo offline e as quests que você vai fazendo com o rank online com os amigos. Isso, aqui no World tinha juntado tudo também. Isso, é. Que eu, sinceramente, odeio, mas tudo bem. Porque eu que gosto junta que... ou que separa? Eu odeio que separa. Eu prefiro que o progresso seja junto, porque aí você já mata duas coisas, né? Eu não gosto de ficar fazendo offline quest, ficar pegando ovo, aí depois, putz, tem que fazer agora com online com outras pessoas. Não, deixa eu fazer com meus amigos direto e acabou. Eu, tipo, das três, assim, o evento eu acho importante, porque é uma coisa que eu não gosto do World, é que se você entrar agora, tudo que passou você perdeu, todos os collabs você perdeu. Então Final Fantasy, Assassin's Creed, Witcher, você não consegue mexer, aí você tem que esperar abrir de novo essas coisas. Quando você entra no 3DS, você baixava tudo, né, todos os que teve, então meio que você pega, tipo, o bolo completo já. Aham. Uhum. As co-ops, eu li, Lucas, você que vai ter que me falar, tipo, eu li muita gente falando que gostava do de quatro pessoas porque era mais íntimo. Você ia entrar na quest lá, voltava com as mesmas pessoas e não que nem no Monster Hunter World, que é meio tipo, ah, são 16 no negócio, então você não sabe direito com quem você vai fazer as quests, não é tão íntimo, e também tem o negócio da SOS, né, que faz as pessoas darem menos o hub. Qual dos dois você prefere? Mas era obrigatório 16 pessoas? Não podia, sei lá, ser 8? Não, pode entrar 8, mas... É até 16. É que assim, ó. O Monster Hunter, eu prefiro 4 pessoas porque é mais organizado, de fato. Porque com 16 pessoas... Primeiro que pra você chamar 16 conhecidos, assim, pode ter os desconhecidos no meio. Mas eu não gosto de ficar jogando enquanto tô com amigos e aparecem os desconhecidos aleatórios, entendeu? Aí fica meio que um... Sabe sala de aula onde tem os polos de grupinhos? Fica isso. Então pega logo o teu grupinho e o espaço é só seu. Eu prefiro assim. Eu não sei na sua época, Lucas, mas da minha era panelinha. É, panelinha. Esqueci o termo. Então, chama 3 amigos aí, fica os 4 lá e acabou. Eu prefiro. Ah, mas eu acho que 3 é pouco, hein? Eu não tenho mais que 3. É, eu não tenho mais que 3. Mas eu imagino que... Sei lá, acho que uma party com 6 ou 8 é ok. É porque quando você vai ter na missão, só vai ter 4, né? Então... É, então, Jeff. Então fica aquela coisa de... Ah, é só 4? É só 4. Então quatro. Pra que caralho você tem 16? Porque dá pra reunir 4 pessoas, 4 grupos, pra fazer quests aleatórias. Então, tipo, é exatamente isso que falam. Ah, ficar menos íntimo, porque fica um monte de gente nessa festa aí. Você junta uma galera, Jeff, aí você, eu abri uma quest aqui, quem quer entrar? Aí os 3 primeiros que for lá aceitar, entra, dane-se. E os outros ficam fazendo o quê? Ah, faz outras quests, aí vamos jogando. Aí no final tem, tipo, 14 pessoas e sobra, tipo, 2 pra fazer a quest sozinha, sei lá. Pra mim não faz sentido, vocês falaram. Não faz sentido Monster Hunter. Já tentei jogar isso aí, nunca consegui. Mas continue. É, vai ter também escalonamento de dificuldade. Isso vem do World. É que assim, no Monster Hunter clássico, as quests de multiplayer, né, que são as quests de hub... Elas são multiplicadas, o HP do bicho, ele fica multiplicado. Independente da quantidade de pessoas que vai jogar. É um HP fixo multiplicado do bicho que seria normal do offline. No World, ele começa a escalonar de acordo com a quantidade de jogadores que estão na sala. Ah, perfeito. E aí agora vai ter isso aí do World. É, pra mim faz sentido, porque se você junta a galera pra matar um bicho com menos vida, dá uma sensação de que foi mais fácil. Sim, sim. E também, aquela coisa, eu fico imaginando agora só assim no online e fica escalonado no mínimo pra 2. Porque senão aí não faz muita diferença você, a não ser que tenha alguma quest muito específica offline e online, não faz muito sentido, né? Eu bato o bicho, aí você vou no online e bato o bicho do mesmo jeito, sozinho, com o mesmo HP. Aí você faz a visão das vezes. Uhum. Em vez de ser um bicho com um pouquinho mais de HP no online. E pra não estender tanto, assim, os detalhes, porque tem muita coisinha. Mas a última notícia importante que a gente vai citar aqui é que vai ter gyro controls pra quem jogar de gunner, pra mirar a arma, mas também pra câmera no jogo. Então, eu acho que assim, a câmera ficou meio que... Não entenderam o que era a câmera. Tipo, o cara falou câmera, mas parecia que ia ter um modo de tirar foto. Entendi. E não a câmera... De movimento terceira mesmo. Pessoa, a terceira pessoa dele. É, sendo sincero, se você tem os dois analógicos, já é tranquilo. Até pra mim jogar de Gunner, sinceramente. Mas sei lá, pra galera que curte jogar Splatoon mirando com Gyro Controls, vai ser... Você não usa no Splatoon? Não, eu não uso, eu não consigo. Caraca, não é muito bom pra fazer o pente fino, assim, na mira? Não, eu sei que é, eu sei que é uma coisa boa. Só que eu me acostumei tanto a jogar sem que pra mim é incômodo ativar. Ah, entendi. Mas pra quem veio do Monster Hunter no 3DS, que era só só movimentação, não tinha nem como mexer a câmera direito, a não ser quem tinha o 3DS, mas era uma porcaria usar aquele botãozinho pra ficar girando mini a câmera. Mini analógico. É, o mini analógico. Eu acho bem-vindo o Gyro aí, velho. Pra quem curte usar. Sim, sim. Bom, e no geral é isso. Acho que esse jogo tá ficando cada vez mais... cada vez melhor. Ô, Lucas, você falou e eu não tenho a informação que eu queria. Qual? Esse jogo, se eu comprar aqui no Japão, vai ter inglês? Ah, sim. São três línguas, né? Três. Vai estar em japonês e inglês e vai estar na língua do Monster Hunter. Como voice, pelo menos tô vendo. Mas imagino que seja pra texto também. Eu acho, tipo, no original... No original, não. No Generations não dá pra escolher chinês e japonês? É, sempre tem bastante opção de língua. É que agora vai ser o Word. Eu não sei, o Word tem, Jeff? Se você já procurou isso? Não sei. Que se o Word tiver, talvez esse tenha. Que acho que os dois foram são os dois primeiros Monster Hunters a colocar no lançamento mundial, né? O Word e o Rise. Você lembra, Lucas? Não, não lembro. Tá, mas então... japonês e inglês vai ter. É que o Jeff quer saber se a versão japonesa vai ter inglês. Basicamente. Entendi. Isso. É uma pergunta específica para japoneses morando no Estado. Para pessoas ocidentais morando no Japão. Como o Switch não tem aquelas questões de trava de região e muita coisa. Eu já comprei jogo aqui do Japão que o menu fica em inglês, porque o sistema, né, o Switch tá em inglês. Eu presumo. Eu tô presumindo. Que vai ser a mesma coisa. Se o jogo vai identificar que o sistema tá em inglês, vai ficar em inglês. Mas, se no futuro a gente achar alguma novidade sobre isso, a gente solta aí num jogo rápido da vida. Ou só fala pro Jeff em off. Acho bom um jogo rápido, né? Porque se algum ouvinte estiver com dúvida... Semana, a gente teve uma apresentação do Nintendo Treehouse, que mostraram jogos, mostrou o Pikmin 3 Deluxe e o Hyrule Warriors Age of Calamity. O Hyrule Warriors não teve nada novo, o Pikmin 3 também não, porque é um jogo já antigo, pelo menos que eu lembre, não teve nada novo, mas a gente veio comentar aqui que eles anunciaram a demo e lançaram a demo do Pikmin 3 no meio desse Treehouse. E a demo, ela consiste, pelo menos no modo história, ela consiste até o primeiro boss. E tem uns modinhos extras lá, o Battle Mode, o Bingo Mode, na verdade. E um modo de missão de ficar pegando coisinha. Acho que é um mapa de cada, não sei, eu não joguei o suficiente dessas duas partes. A primeira pergunta, vocês jogaram a demo? Se interessaram o suficiente pra ir atrás da demo? Eu até tinha interesse, mas como essa semana foi bem complicada pra mim, eu não joguei. Eu baixei, assim, pela curiosidade de ver como os controles funcionam. Eu sei que eu ia comprar esse jogo, eu sei que eu gosto desse jogo, e pra mim era tipo, meio que, tanto faz. Mas você só vai ver um pouco adiantada, né? É, tipo, eu posso esperar até dia 30. Mas aí eu baixei na curiosidade, só que chamei minha esposa pra jogar, só que a gente tava meio cansado, então a gente não foi muito longe. Eu não sei, eu tentei jogar no modo pointer, né? Aliás, tinha que ativar, né? Eles não consideram aquele modo, sei lá, principal, né? Você tem que ativar o Gyro, aí apontar aquela porcaria do Joy-Con pra tela e ficar recalibrando a cada 5 segundos, né? Sim. Então foi... não sei. Foi... foi uma experiência ruim, mas de má vontade, né? Eu confesso. Você jogou com os Joy-Cons? Isso, eu joguei com os Joy-Cons. Porque eu não sei, eu não consigo jogar Pikmin sem apontar. Eu acho que não faz tanto sentido. Comecei jogando o modo história, sei lá, dificuldade normal, pra minha esposa aprender a jogar. E eu achei bem legal que, tipo, no início eu achei que eu ia ter que esperar pegar os outros, né? os outros capitões, mas não, você simplesmente se divide em dois. Eu não tinha essa informação de que, tipo, desde o início do jogo... O que, ficar dois alfes? Tipo, isso? É, tipo, quando você... Qual que é o primeiro capitão que tá no jogo? É o mais velhinho lá, que é dois segundos. É o Charlie, ele, né? É o Charlie, você não? Tá na caverna preso lá. É. Isso. Aí quando você já chega com o Charlie, a tela divide em dois, e você tem, sei lá, você e o vulto do segundo player, e vice-versa. Eu achei bem legal nisso. Lembrando a minha experiência, sei lá, de jogando Luigi's Mansion com a minha esposa e ter que esperar, sei lá, 3 horas pra habilitar o Guide. É. No caso de Pikmin, foi meio que algo instantâneo, assim. Eu não sei se eu vou conseguir jogar com ela, porque controles de Pikmin não são tão fáceis assim. O pointer descalibrado e, sei lá, ensinar pra ela que ela tem que recalibrar toda hora, acho que ela encheu o saco. Mas... Enfim, acho que dá, eu vou passar um pouco de nervoso, mas o modo história é treinamento. Porque, diferente do Lucas aqui, eu já falei, o Lucas gosta da história. Eu gosto dos challenges. Então, acho que vai ser um aprendizado. Mas, no geral, assim, é ruim. Assim, tipo, eu prefiro o controle do Wii. Mas, não, mas assim, é melhor do que eu esperava. Só falar um ponto, no Pikmin 3, realmente, eu não fiz os challenges. Eu não tava afim, eu não comprei DLC também. Mas, no Pikmin 2, eu fiz todos os challenges do jogo. Dá pra jogar co-op até, e era incrível aquilo. Eu não fiz nenhum dos dois, então acho que eu sou menos challenge que o Lucas, então. Eu sou mais só da história, a história me satisfaz. Eu joguei com exatamente, né, o contrário do Jeff, eu joguei single player só, e com o Pro Controller. E eu coloquei também, aí não é a parte exatamente ao contrário, eu também coloquei o bagulho pra você poder usar entre aspas, o pointer, né? Você mexe o controle pra cima, mexe o controle pra baixo pra mexer onde você vai jogar os Pikmin. Eu gostei desse modo, assim, eu tem que recalibrar, principalmente quando você tá no meio de uma... Na boss fight foi principalmente isso, que você tá meio que você tá tentando se esquivar, tá mexendo analógico e tal, e você para de olhar um pouco pro pointer. Aí o seu pointer vai pra casa do caramba. Então aí você tem que apertar o botãozinho, mas é o R1 que você aperta, se não me falha. É o direita superior. Você aperta e recalibra, é tipo, volta pro meio da tela. Então acho que é meio que, assim, é só aprender a posicionar sua mão de volta pro que você acha que é o elemento neutro, assim, e você usa. E aí volta rapidinho. Então eu não me incomodei tanto. Assim, sinceramente, eu prefiro, assim, eu tenho atualmente meio que uma raiva do gamepad. E principalmente Pikmin, assim, quando eu joguei Pikmin, eu joguei com o Wii Remote no Chuck, e o gamepad no meu colo pra eu poder ver o mapa, né? Pra poder mexer no mapa, poder ficar fazendo as funções no mapa. Então, tipo, eu gostei na época que eu joguei, mas é um grande... Tipo, não é só pegar e jogar, era toda uma preparação de pegar o Wii Remote no Chuck, colocar o gamepad no colo, ter um espaço pra poder fazer isso. Então eu acho interessante pegar só o Pro Controller e conseguir jogar. Nesse sentido é válido. Mas eu sou do lado, assim, do Jeff, que jogar com o remote é muito louco, é bem melhor, sabe? Só o controle não é tão fluido. Então, o pointer pra mim, quando qualquer jogo Switch, assim, port ou até novo, fala que vai usar pointer, etc., vide o Mario Galaxy na coletânea do Mario 3D, eu já fico com ressalva, porque o pointer não é um negócio que funciona no Switch. O pointer... É que assim, se você comprar o pointer com a perfeição que é o do Wii, qualquer pointer é ruim. Porque o do Wii era muito bom. Né? Mas então, eu acho que é servir. É tipo, dá pra servir desse pointer. É que pra jogar Pikmin, aí servir não sei se é o suficiente. Mas é aquela questão. A gente avançou um console novo e piorou nesse sentido, que é normal, né? O que eles têm que se adaptar com a tecnologia que tem. Sim, sim. E uma pergunta, tipo, não, eu não lembro, faz muito tempo, eu joguei o Pikmin 3 quando ele saiu e não fiz nenhum replay dele. Tinha modo câmera? É tipo, modo foto? Ou é novo do Deluxe, isso aí? Eu não sei responder essa pergunta, mas se eu fosse chutar, eu chutaria que isso. Chutaria que é novo? Não, que tinha. Ah, que tinha. Eu não lembro desse modo foto, eu só sei que é muito bonitinho ficar tirando foto das coisas super detalhadas, que eu acho os gráficos do Pikmin 3 assim, eu vi uns comentários aqui ali falando que é feio, mas ainda acho os gráficos do Pikmin 3 muito bonitos. É bom pra caramba, e acho que o melhor gráfico do jogo tá nas frutas, né? É fruta, vê aquelas, eu não sei, eu não sei o nome daquilo, eu joguei os Pikmin, não sei o nome daquelas coisas, das medalhinhas que tem o número. Pra mim sempre foi tampinha de garrafa com número, mas não na tampa de garrafa aquilo, que você coloca, que vai, a tampinha vermelha, essas coisas, qual é o nome disso? Tenho a menor ideia. Eu também não, João. Mas você sabe do que eu tô falando? Sei. Tá, então pelo menos você sabe do que eu tô falando. Então, essas coisas, eu acho elas muito bonitas, elas parecem bala, velho, é muito bonito. Eu dei um puta zoom com a câmera e fiquei, nossa, isso aqui é mó bonitão. Ó, pelo que eu pesquisei aqui, só do ponto da câmera, pelo que eu pesquisei, no do Wii U, você podia usar o Gamepad pra tirar foto e compartilhar no Miiverse. Faz tempo que eu não escuto essa palavra Miiverse. Aham. Uhum. Então tinha, só que você via tinha. Só pelo Gamepad? É, você ia pelo Gamepad, acho que movimentando, tirando foto, é. Ah, tá, entendi. Bem, na tela da televisão ficou muito bonito. E eu tinha esquecido dessa coisa. E o Locom tinha também? Que aperta, acho que se usa ZL e mira no bagulho. É, então, eu acredito que é um ponto novo. A gente listou várias coisas e eu lembro dessa tá inclusa, mas eu vou confirmar aqui de novo. É, tem tanta coisa que eu olho e falo, não sei se tem ou não, e aí eu fico tipo, pra mim é tudo novidade porque eu esqueci do jogo original. Você esqueceu do jogo original, mas o jogo original é bom, né? Sim, então, sim, eu lembro isso. O sentimento que eu tenho é, ele é ótimo, o jogo original. E eu jogando de novo no Switch, eu fiquei com muita vontade de recomprar esse jogo. E tipo, eu sei que é um jogo, assim, é um jogo curto, mas é um jogo curto e muito bom. E olhando no Switch, eu acho que tipo, é uma primeira experiência excelente, na minha opinião. Eu não fiquei tão bolado com o pointer. Se a pessoa não conseguir jogar com o pointer, dá pra você seguir como, tipo, você só usar o analógico pra mirar. Eu acho isso super estranho. Mas daria pra fazer isso, pra você mirar onde você vai jogar os pikminhos ou onde você vai usar o apito. Mas não, dá pra jogar. Dá pra jogar, a gente só é chato. É que é aquela questão, né? Tipo, você já mostrou o que era bom, aí tipo, você meio que tira, assim. E diferente da... vou malfinetar. Diferente das pessoas de Smash, que Smash tem que jogar com GameCube, ali faz muito mais diferença. Ai. Olha só o Trash Talk, como vem. É. Eu vi o Lock-On realmente é uma novidade. E acho que é uma boa opção pra sua esposa jogar, né, Jeff? É, vai ajudar, vai ajudar. Uma coisa que fica no Lock-On é porque, assim, vai, quando... Que eu não consegui usar, pelo menos eu não consigo usar com inimigo, com boss, por exemplo. Porque quando você dá Lock-On, onde você apertar, onde você jogar, ele vai jogar pro Lock-On, né? Só que normalmente eu preciso... Quando eu jogo Pikmin, eu jogo e assim que os bichos caem, eu já chamo eles de volta. Então eu já miro embaixo e chamo todos os Pikmin pra voltar. Porque normalmente é quando o inimigo vai bater e vai matar os Pikmin. Né? Então eu tento acelerar eles pra eles voltarem pra mim. Um Lock-On lá, você não consegue, tipo, apertar B pra fazer eles voltar. Pelo menos eu não consegui. Então eu joguei e aí, tipo, ficou a minha mira travada no inimigo. E aí o inimigo só vai lá e caiu em cima dos meus Pikmin. Então deixa eu ver se eu entendi. O Lock-On ativa o modo kamikaze dos Pikmin. Sim, eu penso desse jeito. Você não consegue chamar eles, você não consegue pelo menos acelerar pra eles chamarem, né? Eles vão ter que levantar normalmente e correr, né? Você não vai puxar eles de volta. Tem assim, ó, se o Jeff for jogar, a esposa dele joga os Pikmins e ele usa a pito lá. É, pode ser. Eu acho que isso dá pra servir. É como a esposa dele vai recuperar os Pikmin é outros 500, né? É, então, aí depois tem que dar pra ela brincar. Aliás, o ruim disso aí, o ruim ou o bom, é mais ou menos isso, tipo, você tá jogando em dupla, fica um com 10 e outro com 2, tipo, e é assim, vida que segue. Nossa, mas dá pra roubar o do amigo? Não. Eu acho que dá quando você joga, né? Quando você joga, tá, não, mas você não consegue dar um bem em cima do cara pra pegar as coisas. Um apito não, em cima não. Do cara. Também dá outro, você afunda o apito no colega e pega todos, né? Usa o cara como isca. Então, não, mas no geral, assim, o jogo é bonito, a demo serve pra dar um gostinho pras pessoas, assim, eu sei que a gente tá elogiando muito aqui, nós somos três fãs e, tipo, o pessoal vai pegar e jogar e falar, nossa, não é nada demais, mas eu não sei, esse jogo, ele tem um certo charme, assim, acho que você jogar tanto ele no modo história, assim, ou pra fazer missão, high score, não sei, ele é meio viciante no sentido de... Ah, eu quero fazer as coisas mais perfeitas e eu não quero que meus escravinhos morram, sabe? Sim, sim. É, então. Tem esse sentimento, assim. Eu não sei se o pessoal vai gostar ou vai comprar, mas fica aí. Baixem a demo aí e experimentem, porque Pikmin é um bom jogo. E o comentário, tipo, eu bato palma pra Nintendo pra ela ter lançado demo de Pikmin, que eu acho que é uma franquia que muita gente ouve, assim, talvez se interesse, mas não tenha a coragem de ir lá e, obviamente, gastar o dinheiro pra comprar. Então ficar só meio que olhando a franquia de longe, eu acho que teve demo de 3DS, né? Que eu lembro que eu joguei, acho que foi pela demo. E o do 3DS não é um bom exemplo de Pikmin. Pelo menos não como a franquia original é. E aí você tem finalmente uma demo da franquia e, mano, puta, eu acho uma demo maravilhosa, assim, eu acho, mesmo se você não tem interesse, dá uma experimentada, eu acho que é o momento, assim, e a demo, ela outra, o save da demo passa pro jogo completo, então se você decidiu, por exemplo, continuar a jogar, você gostou e vai comprar o jogo, você vai lá e vai continuar e libera, inclusive, um modo mais difícil do que o hard, que eu esqueci o nome agora, também. É, acho que só, a gente só tem que deixar o alerta que é um jogo curto, né? Tipo, sim. Se horas de jogo é importante você fazer a compra, tipo, não compre Pikmin. A não ser que você tenha um cara de, igual o Jeff, sei lá, de zerar rápido. Aí você pode tentar fazer isso também. A não ser que você goste de, sei lá, você gostou da parte de high score de Pikmin. Porque eu lembro que em dupla e eu ficava bem perto dos melhores colocados. E eu ficava mó feliz, viu? É, tipo, eu tava competindo com meia dúzia, mas tava perto lá do primeiro. Tá no top 10 e só tem 10 jogadores. É bem legal. Eu acho bem viciante, assim. Mas estratégia em tempo real e, sei lá, você tem que otimizar as coisas e fazer isso com um amigo é divertido. Eu recomendo. Sozinho é uma experiência meio chata, mas em dupla, assim, eu gosto bastante das fases de vamos catar lixo o mais rápido possível, sabe? É isso que Pikmin é. Além de pessoal que experimentou a demo, eu sei que é tudo muito fofo, é tudo muito coisa, mas, tipo, é isso que acontece. Eles tinham um planeta, eles fizeram muito filho e não tem comida. Aí o que eles fazem? Colonizam o mundo. Fica aí. Pessoal, nunca se esqueça da coisa ruim que é o... Eu nem sei a raça do deles, é o quê? São o quê? Eu não lembro o nome do planeta. Eu lembro que o outro é Rokotate lá, que eu li mais do que o planeta normal dos caras. Mas basicamente uma alusão à Terra, né? É. E eles relançaram os bonecos do Pikmin 3, os plush da Sunny Boyk, e o idiota aqui comprou tudo. Olha. Se for o que eu acho que é, eu tenho o vermelho. É igual. Tipo, o jogo custa 6.500, eu comprei todos os bonecos, deu, sei lá, 12 mil. Caramba. O Bulborb é maravilhoso, velho. Ele é gigante, velho. Dá pra você colocar o Pikmin na boca dele, é mó legal. Que legal. Caraca, isso é madeira. É muito e louco. Triste ao mesmo tempo. É a realidade, Lucas. Mas é isso aí, pessoal. Joguem a demo de Pikmin. Se vai comprar ou não, outra história. A gente aqui recomenda. Isso. Ouçam o Jeff. Ouçam o Jamon falando pra ouvir o Jeff. Agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos a notícia da semana de forma rápida. Do dia 13 a 20 de outubro, Overwatch estará de graça para assinantes do Nintendo Switch Online, tanto no Japão como no Ocidente. Eu falei isso porque a notícia saiu como exclusiva do Japão, mas confirmaram que no Ocidente também vai estar disponível. Eu já não consigo mais contar quantas coisas teve, quantos testes de graça teve no Switch Online, mas... É isso que a Nintendo, sei lá, tá empurrando pra vender o Switch Online. Sobre o jogo, eu joguei muito no PC. No console, no começo, no PS4 também. Ele é um jogo de tiro baseado em heróis com skills. Eu recomendo muito, se você adora jogo de tiro em primeira pessoa. Então, vai na fé, dá uma experimentada, chama os amigos pra jogar. O ruim é que eu acredito que não tenha crossplay. Não tem. Por computador, por motivos óbvios, né? Por motivos óbvios. É que tem jogos que tem, né? É Apex, a galera vai ter, o Fortnite tem. Mas sim, é motivo de... Sniper no PC, come vivo quem tá no console. E eles estão tentando vender umas últimas cópias antes de sair o Overwatch 2, né? Que ninguém sabe se existe mais. Novo trailer de Harry Warriors, Age of Calamity, mostra os personagens Robbie e Pura. Que pra quem não sabe, no Breath of the Wild, o Zelda normal, né, tem uma cientista e um cara... Dois cientistas, um velho e uma novinha lá. Uma criancinha. Uma novinha. Que é velha, só que entrou numa máquina e ficou novinha. É o da mesma casa? O velho tá na mesma casa? Não. Eu acho que o velho é o que casou com uma mina de 50 anos mais nova que ele. Que ele fica isolado no canto lá direito do mapa. Então não lembro. Eu sei que a menininha era obrigatória na história, né? Eu lembro dela. Sim. Sim, a menininha era. Agora o velho. O cara é o que você pega as flechas que destroem Guardians. Basicamente. Eu acho que é isso, né? É isso, Lucas. É isso mesmo. Não visitei esse cara. Ruxou, mas é. E será que eles vão ser jogáveis, os dois? Aí eu não sei, porque o trailer mostrou só eles, assim, em história, né? Sim. É que eu acho que pra aumentar esse host, eles vão ter que tirar ali de pedra. Esses dois aí são ótimos exemplos de que eles podem fazer. Ah, seria muito louco, né? O cara atira na flash que ele dá pra você depois até. Rumor. Dataminer descobre os nomes nas fases de Super Mario Bros. 35 com o prefixo SMB1. O que possivelmente poderia indicar que fases de outros jogos do Mario poderão ser adicionadas. Eu acho que, assim, eu acredito, mas eu acho que a conclusão tá totalmente errada, assim. Eu acho que não vai ter nada mais. Eu também acho. Só de tal SMB1 lá... Putz, os caras vão enfiar o Mario Bros. 3, mas são itens diferentes, são outras mecânicas. Só se os caras, durante esse período que esse jogo estiver ativo, tacar lá... Tipo, vai ter o modo Mario Bros. 3 agora, entendeu? Eu acho que o problema desse jogo não são as fases. É o jeito que ele é estruturado. Pra mim não resolve nada. Amazon lista a versão de Pokémon Sword and Shield físicos com DLC por $90. O sonho acabou. É, eu achei meio tosco isso, né? Poderia ter um certo desconto. Nem que fosse, sei lá, $80? Mas por 80 a é versão... tipo um tiro na bola diferente, né? É, a versão vai vir com DLC no cartucho? Ou vai vir com um códigozinho pra baixar? Eu chutaria aqui no cartucho. Eu também chuto, mas se vier com código aí... Puta merda, né? Você só pegou a capa mais feia. Mais feia. Se vir no cartucho é assim... É, quem não tem, obviamente, né? É melhor, né? É a mesma coisa. Também... É, não, é melhor porque não ocupa espaço. É. Já, vai. Mas $90. Podia dar descontinho, vai. Eu acho que tinha que ser 60. Mas dito isso, aquele cara que não pagou 60, sei lá, há um ano atrás, ele vai comprar por 90 agora? Não vai. Não, nem ferrando. Dificilmente vai ter essa. É, dificilmente vai ter a pessoa nessa condição, né? Eu acho que é mais provável a pessoa que pagou 60 antes agora vai lá e pagar 90 agora. Não, é condicionado não a isso. É. Não, não. Não, acho que o mais fácil é a pessoa pagou 60, comprou um DLC por mais 30, aí compra outra versão pra ela ter por 90. É o Jomon aí, ó. Sim, eu acredito que essa pessoa é a mais comum no fandom, inclusive. Comprando as duas, Sword and Shield e os dois por $90. É porque é coleção, vai comprar tudo, pô. Então é assim, ó, você compra o base Sword and Shield, os dois DLCs pra cada um, porque um DLC não funciona em cada, né, um do outro. Aí depois você compra esses dois físicos. Mano, então, e aí a Pokémon Company, ao invés de ter $40 por pessoa que compra tudo, ela pegou $90, é tipo 40 vezes 2, né, ela conseguiu 90 vezes 4, velho. Então, porque você comprou um jogo base, DLC, jogo base, DLC e os dois juntos. Então, mano, parabéns pra Pokémon Company modificando a capital aí. E é o consumidor, né? Nota 10. Koei Tecmo afirma que o Atelier Risa 2, Lost Legends of the Secret Fairy, não será censurado no Ocidente. O assunto veio à tona após trailer com censura na TGS pela Sony. E a censura, só pra falar aqui, é... Tem uma hora um personagem faz um especial e levanta lá e dá pra ver a coxa dela inteira, quase. E na versão que a Sony mostrou, aparece uma poeira na frente. E aí basta saber se vai ter no jogo da Sony isso, né? Que a Sony tá censurando bastante algumas coisas, né? Que que a Nintendo tá deixando passar. Tá, esse mundo aqui virou do avesso. Mas é, eu vejo bastante notícia do pessoal xingando assim que jogou, principalmente de anime, que vem pro PS4 no ocidente e não aparece as menininhas mostrando a coxa exposta lá. É, é estranho. Pode ter uma teta no The Witcher, mas não pode ter a coxa do anime. Jeff, não tem nada a falar sobre coxas? Acho que... não. Eu não sei. Vocês falando assim, eu fico até mal ficar discutindo isso aí. Então, dá mais, sei lá, lenha pra uma discussão maluca. Tanto faz. Eu e o Jeff já discutiu bastante no Fates. E no Talk Trashers também, eu acho. É, não, tanto faz, velho. Tanto faz. Vocês estão tendo jogo, velho. Seja feliz. Eu não sei. Quer censurar a censura? Sabe, quer tirar uma palavra, quer tirar as coisas fora de contexto? É, não importa, velho. No final das contas, a gente vai descobrir. Se aquela coxa é importante, você tá no jogo do PlayStation, aí você vai lá, pega no YouTube, quero ver a coxa. Aí você vai lá ver e acabou. Tá todo mundo feliz, velho. E se você não souber, não tem problema, porque ignorância é uma benção. É isso. Você não souber que perdeu a coxa. É, você não vai saber que perdeu a coxa e toda a discussão na coxa é só discussão de merda. Então, sabe, tipo, eu não sei. É aquela coisa, eu me recuso, mas ao mesmo tempo eu tô alongando essa porcaria desse tema. Vamos logo. Percebi, tudo bem. Nintendo revela que o Super Nintendo World será inaugurado em outono de 2021. E além disso, semana que vem teremos um novo Mario Café inaugurado no Universal Studios Japão. Na parte outono de Hollywood. Do Hemisfério Sul, importante falar. É, o outono do Hemisfério Sul, o parque, mas o Mario Café já é semana que vem. Ele vai vender vários produtos lá, comidinhas, roupas. Tá preparando seu rolê já, Jeff? Ah, isso aí tá engatilhado, né? Pô, né? Tô esperando abrir, aí vai ter muita gente, não vou conseguir ir. Então, aí vou ter que esperar um pouquinho. Aí eu não sei. Sei que um dia eu vou pra Osaka, conhecer Osaka, ir no parque da Nintendo e... Tomara que até lá, sei lá. Aliás, eu vou falar aqui o que eu vou fazer. É, a Nintendo, a Nintendo não. O governo japonês deu uma ajuda, né? Aqui no Japão, de 100 mil ienes. Eu acho que eu vou tocar meus 100 mil ienes o dia que eu for lá. É, Jeff, a sua viagem vai entrar no Subaru Show ou no Nintendo 3? Ou no Karaokê 64? Como eu gosto mais do karaokê, vai entrar nos dois, Subaru Show e no karaokê. E um dia, quem sabe, eu viajo pro Japão e visito esse parque aí e esse café, se existir até lá. Eu quero ir no café do Kirby, velho. Que acho que já morreu, né? Eu acho que ele fica reabrindo, não é? Ele é temporada, basicamente. É, ele é temporada. Você quer tomar um milkshake com o Waddle Dee? Eu quero comer o Kirby, na forma não bíblica. Nintendo retirou todos os vídeos de The Pikmin Short Movies do Wii U e os colocou no YouTube. Quero dizer que a notícia tá incompleta, tá? Ou só foi do Wii U que ela tirou? Porque se tinha vídeo no 3DS. É, e era pago, não era? Sim. Os dois. Nos dois, é. E eu comprei os dois. Eu comprei só no Wii U. Eu não comprei nenhum. A gente queria apoiar a franquia. É, a gente... Eu não compro essas coisas, mas eu falo assim, não vou dar dinheiro, velho. É ótimo, eu tava pensando aqui... Eu comprei os shorts do Pikmin pra apoiar a franquia, mas não comprei o jogo de 3DS pra apoiar a franquia. Você tem que apoiar onde ela funciona, né? Onde ela não funciona. Eu pensei nisso. É. Apoia o que eu quero, não essa porra aí de plataforma então. Estranha. É porque entra em conflito, né? Tudo que... Tipo, eu quero apoiar tudo. Mas quando a Nintendo pega todas as franquias e vira plataforma 2D, Chibi Robo, Pikmin, etc., você fala, vai se ferrar, velho. Não... Eu não quero colocar dinheiro nesse incentivar essa merda. Exatamente. E eu falo isso sendo que eu terminei aquele jogo, né? Não é tão ruim, né? Mas vamos lá. Nova Splatfest para o Halloween foi anunciada no Splatoon 2. Trick vs. Treat, ou Travessuras vs. Gostosuras. Evento ocorrerá entre 30 de outubro e 1º de novembro. Alguém me explica um negócio? Não era pra ser o último, aquele desgraça, sei lá? Ah, era. Era pra ter tido um último lá, que era as duas, né? Que é o Octopali... É o Spato... Como é? Spatocalipse? Eu não lembro. Era Apocalipse e Spatfest. Era uma mistura assim, esqueci. Né? Aí, no início da pandemia, teve lá de novo outra, de ketchup, alguma coisa, ou... O Galinho Ovo, se não me engano. Tá tendo várias. Ano que vem vai ter a do Mario, Cucumelo, Estrela. Então tá nativa as Splatfest. É que assim, era a última... Eles falaram que era a última e depois eles começaram a lançar com temas que já foram, mas o do Mario vai ser um tema novo. Então, é aquela coisa, são temas que já foram, menos alguns, exceto alguns. É, bom, pelo menos dessa vez não vai ter camiseta, né, pra gente comprar. Eu nunca aqui compro. Nunca então, teve. Moon Studios, responsável pela franquia Ori, adoraria ver a série representada no Smash e pediu aos fãs para tweetarem pro Phil Spencer a respeito. É mais gente. Nossa, aí chorando. É, então enche o saco do maluco, velho, pô. É que os caras viram que já foi o Steve e o Bungie e falaram, opa, Microsoft tá bom pro nosso lado, vamos colocar um Marcus Fenix do Gears, vamos tentar... Ah, apareceu o Cuphead também, né? É, de roupinha. Se bem que, assim, Ori, o do Ori, como roupinha de Mi, acho válido se eles representassem assim. É que os caras estavam conversando de moveset, não sei o quê, sabe? Tava empolgada, galera. Ah, não, eu imagino roupa de Mi, sei lá, o bichinho branco que é o principal. É, isso. É, eu acho ok, até impressionante que ainda não tem, porque Ori, eu penso que tá mais ou menos na mesma etapa de Cuphead na vida da Nintendo. Pois é. Daqui a pouco vai ter Crackdown 3 no Smash. O pai do Chris. Você que escutou até agora, muito obrigado. Espero que você tenha gostado do assunto que a gente conversou hoje. E comenta aí no episódio, na nossa página oficial, o que você achou das notícias de Monster Hunter Rise, se você tá ficando cada vez mais no hype, se você planeja comprar o Pikmin 3, ou se você jogou a demo, as suas impressões. E os seus comentários serão lidos no nosso episódio Karaokê. 64. Isso. E é isso, e até a próxima, gente. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.